Drone, boa noite, Papatango Mike de Lima. Boa noite, Papatango Mike de Lima, contato o radar, tudo mantém o nível de voo 360, Feira da Elfa. Eu para a vossa, continue descida em condições visuais, chame agora a torre 1-8-6-12 e compor. 1-8-6-12, graças a Deus. No 7-4, ataque sua direita via Índia Alfa. Ponto de espera, reporte. Corrigindo. Ponto de espera, chame a torre 1-8-6-12, ajuste 1020. No 7-4. Controle Mike de Lima. Prossiga. Solicito estar presente, vou à posição bridge. Mantenha a saída da EL e aguarde coordenação com o Recife. Vai manter a presente, aguardando coordenação de bridge, o Mike de Lima. De Lima, está autorizado o bridge, Mike de Lima. Mike de Lima agradece, mandou de bridge do momento. Barão Vador, bom dia, Gono 7 no 4, cruzando 2100, na Puca. Bom dia, Gono 7 no 4, contato radar, sub, mantém o nível 230, mantém o perfil da Serra Puca. Para o 230, manter a Puca, Gono 7 no 4. Mike de Lima, chama em Recife, frequência 125, 133, decimal 25, bom dia. 7 no 4, deixando o centro Recife, frequência 12685. Alterne 12545. Volume 7 no 4. 3530, acione identificação. Subjetor ação, curve à esquerda e vai na proa 70 até interceptar o localizador. Corrigindo a proa 065 até interceptar o localizador, tanto 3520, desça para 2000 pés, 1028. 3065 da proa, desça para 2000 pés, voltando 3020. Alguns minutos atrás estava com chuva moderada, vou confirmar com a torre. Aguarde só alguns minutos, alguns segundos. Chove sobre o campo e pista ainda molhada, 3520. Não chove e pista molhada, é isso? Afirmativo, segunda torre tá pista úmida. Tá, já, obrigado. pista 10, 3520 da TAM. 10-3520, torre agora 18-6, bom pouso. 18-6, bom trabalho, até já.